A violência ataca na periferia, tirando a paz da favela entre noite e dia. Aquele mando eu vejo sentado na esquina, pensamento escuro cheirando cocaína. Seu pensamento é matar, roubar e destruir, festa a noite inteira, ele só quer curtir. Apenas 12 anos, querendo ser malandro, começou na cocaína. Já quer comprar um cano, mas com que dinheiro? O jeito é roubar. Ele não sabe que só Deus pode libertar. Ele está iludido, presente sem destino. Quando fica perigoso, coitado do menino. Ainda não conhece o que é cabreiragem, pois começou agora, no meio da malandragem. Pois ele está perdido e também enganado. Ele pensou que na vida teria um reinado. Indignado com tudo, ele pensou bastante. Já que está do lado errado, quer ser o mais fragante. Ele está dominado pelo inimigo, escravizado, pensamento todo destruído. Quer ser um chefe de gangue, o pior dos bandidos. Chamou os camaradas lá de outra área para meter umas fitas. Sua primeira burrada, furioso com a vida, quer ser cabuloso. Não quer saber de Cristo, o Todo-Poderoso, que transforma almas e restaura vidas. Faz o coxo andar, cura cegue feridas. O cara não entende esse poder tão grande. Pensa que na malandragem será sempre triunfante. Meter o ficha no fulano e acabou matando. Motivo da sua morte, não tinha nada no bolso. Pai de família, trabalhador, cuidava dos seus filhos. O cara chega e tira a sua vida com um tiro. Isso é realidade, aqui tem muito disso. Guerra, assaltos e mortes, crianças entrando no vício. E não está nem aí com o que acontece na hora do perigo. Pede sempre uma prece, carrega um crucifixo em sua jaqueta. Dizia que o livraria de qualquer tipo de treta, mas só há um Deus que pode o livrar de toda armadilha, de toda enroscada. Por mais que seja pecador, mas ele te ama e quer te resgatar, salvar a tua alma, mudar seu coração, iluminar a sua vida, te livrar da escuridão. É sempre assim, véi, pode acreditar. O inimigo te dá tudo, mas depois vai te tomar. E até a sua vida, ele pode levar. Ele pode levar. É sempre assim, véi, pode acreditar. O inimigo te dá tudo, mas depois vai te tomar. E até a sua vida, ele pode levar. Ele pode levar. O pesadelo continua na periferia. Vários homicídios, várias correrias. Amanhece e escurece, ferro na cintura. Vai em frente, maluco, a escolha foi sua. Eu já dei conselhos, não adiantou de nada. A sua vida continua sempre escura. Se vacilar, a sua vida desce a sepultura. A guerra e os assaltos estão em seu domínio. Pensa que vai continuar assim aí, bandido. Veja só o que eu falo, conheça a verdade. A salvação pra sua vida é a palavra-chave. Deixa as drogas, o crime, saia desse massacre. Parece que não tem jeito, eu continuo mesmo, correndo da polícia, vivendo no sufoco. Quando as coisas acalmam, reúne pra roubar um posto. Essa rotina se repete quase todo dia. Ele não sabe que está perto de cair numa casinha. O pastor revelou, ele deu risada, disse que isso não passava de uma piada. Os caras estavam armando pra roubar em outra quebrada. Ali seria o fim da sua caminhada. Preparação pra casinha, arma engatilhada. Os caras deram o bote à primeira rajada. O mano cai sem reagir, já todo furado. Sem salvação, sem vida eterna, não foi perdoado. Mas antes de morrer, lembrava do pastor que deu conselho. Sua morte ele revelou. Mas agora é tarde, não adianta mais. O tempo todo só fez a vontade de Satanás. E ele bate pau, pois está contente. É só mais um que vai queimar no fogo ardente. Os caras o levaram pro meio do rio, jogaram na correnteza e o corpo sumiu. Depois de alguns dias, sua mãe já preocupada pelo desaparecimento, ela chorava, pois era o único filho, o homem, e ela amava. Desesperada corria pra cima e pra baixo. Foi na polícia, deu queixa, disse que foi sequestrado. A busca pelo seu filho começou em seguida. Não encontrou o camarada, mas achou uma pista. Um pescador achou um corpo na beira do rio, furado, feito uma peneira, como ninguém já viu. Chamou a sua mãe pro reconhecimento. Na hora o choque foi grande, bateu o sofrimento. Perder o filho dessa forma é triste o tormento. Ela rezava muito para os seus santos. Não deram nada, só lhe trouxe lágrimas e prantos. Mas ela enxergou a verdadeira luz, descobriu que salvação só tinha em Jesus. Agora está feliz na nova caminhada. Vai todo dia pra igreja receber a palavra. Agora longe do inimigo está satisfeita. Abasta a perca do seu filho por causa daquela treta. Tempo de sobra ele teve pra aceitar a Jesus. Mas morreu antes mesmo de encontrar uma luz. De encontrar uma luz.